Alfa Yankee Romeo, bom dia, prossiga. Bom dia, solicitamos o giro em marcha lenta por 5 minutos, já coordenado com a Infraero. Confirma o portão no pátio, por gentileza? Positivo, nós estamos no pátio 3, na área remota aqui no pátio 3. Mas o Alfa Yankee Romeo, ciente do giro em marcha lenta, reporta no término. Positivo, reportaremos os termos, obrigado. Qual 063, acione identificação autorizada a chegada bom, autorizada a descida até 4 mil pés, no ajuste no 092. Medidas, ajuste, 64 mil pés, chegada a bomba, voo 9063. Fala Salvador, bom dia, Oceaneme 2 de Mono. 6251, bom dia, Guarulhos. Pronto, cópia. Estimativo. 6251, autorizado Guarulhos, via piso Luna 0, após Taubaté, nível 360. Decola da 1 no 0, primeira curva à direita. Segue o perfil de saída da El Leda, Motiva. Aciona 5067, correção 5057, controle 119.35. Sente autorizado Guarulhos, no nível 360, via a Amper Zulu 10, até Taubaté. Recorda 10, curva direita da El Leda Motiva, transponder 5057, controle 1935, Oceano 62, 51. Sim, pronto. Chão 6251, com o atendimento correto, sim, pronto. Trabalhar, obrigado. Thank you. Salvador, com licença, bom dia, é o Alfa Yankee Romeo, informando o término do giro de motores. Muito obrigado, bom dia. Alfa Yankee Romeo, grato, bom dia. Foi 9063, sexta para 2.000 pés, autorizado final ILF, reporte estabilizado. Sexta para 2.000 pés, reporte estabilizado, com 9063. Alô, bom dia, Gol 9220, vira 240 para 150, seguinte informação. Chegada Mário, desça para o nível 050. Chegada Mário, 050, Gol 9220. Fecha o 220 após desvio em Duna, desça para 2000 pés, ajuste no 012. Está autorizado a final em LS e a parte estabilizada. Após desvio em Duna, 1012, 2000 autorizado em LS, por 3 estabilizado, na 220. favor, 9063, chame a torre em 1895. 195, gol 9063. Bom dia, gol 9063, final 90 estabilizado. 9063, bom dia, forma pista molhada, vento calmo, autorizado pouso no zero. Sente vento calmo, pouso autorizado no 90, 9063. Zero 63, sala de 27, na minha escuta, libera a direita, segue via Alfa, Juliette, portão 4, pátio 1. Gente, libera a primeira direita, via Alfa, Juliette, portão 4, com o 9063 na sua escuta, então. Like a foot.

Salvador, bom dia, Gol 920, boca do Estero, pista do zero. 9220, bom dia, informo pista molhada, vento calmo, autorizado pouso no zero, check trem. Machado travado, pouso autorizado no zero, Gol 920. Na minha escuta, lidera à direita, segue via Alfa, Juliette, portão 1-1 do pátio principal. Alfa, Juliette, 1-1, pátio principal, gol 9220. torre de Salvador, bom dia, Oxiné 251, quanto espera pronto? Oxiné 251, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento calmo. Decola, vento calmo. Decolado às 4h05, controle 119.35, Molou. 1935, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Xané 6251. 6251, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, direto Leda. 360, confirme a prova? Proa de Leda. Proa de Leda, obrigado. Na escuta, 6251. Foi direto posição Ognavi, Oscar, Golf, November, Alfa, Vitor. gente, voando direto. Bognazi, Oscar Golf, November Alpha Victor. 251, chama o centro Recife na frequência 125.1. 125.1, chama 6251, obrigado. Thank you.